Às vezes eu rimo 3 minutos direto porque acho que sou o marechal na música dos outros. Aí eu lembro que eu não sou e fico mal, me achando escroto. Mas nada me deixa pior do que lembrar que eu tenho 22 anos e estudei 18 pra não fazer faculdade, só dar desgosto. Eu acho que vou mudar o mundo escrevendo minha rima no Facebook e upando no YouTube. Eu sou um noob, peço novo que minha mãe me desculpe. Eu passei pra medicina no FRJ, mas sou um idiota tão burro que me surpreendo de não ter entrado por cota. Copiei o fundo de leve, misturei com TF, mas nunca fui chefe. Minhas punchlines são piores que a palavra mequetrefe, mas eu continuo usando como se não houvesse amanhã e continuo rimando como se não ouvisse os fãs. Não ouço, não tenho, não sei se venho. Passar vergonha, só reclamar de quem faz sucesso falando que fuma maconha. Eu sou frustrado simplesmente por ter acordado e não ter dormido pra sempre. Se eu já fiz algo de útil pra humanidade, por favor me relembre. Gosto de expor nesses momentos de fraqueza e demonstrar franqueza, porque tô de saco cheio de quem canta, amarra e tem certeza de que pode tudo sem poder nada. Não tem levada, só ideia errada, e acha que visualização é padrão, arquibancada lotada. Você não precisa de mim, nem de ninguém pra ser alguém. Não cisma que eu vim pra te fazer algum bem. Eu vim ser quem não tem um vintém pra ficar zen, mas que ainda assim paga pra não se estressar também. Cê tá ligado, neném, que sem Heineken ou Stella Artois, eu vim aqui pra zoar e vou botar fogo nessa porra até Jesus voltar. Não tenho medo do juízo final, pois sou bem-aventurado, e do meu lado eu levo fardo de ter sido sempre muito mal amado. Sei que Deus vai ter pena de mim, afinal quem não tem, né? Olha, esse menino faz rap e acha que faz bem. Não é bem assim, não vem assim querer me esculachar só porque eu tô falando. Vocês são tudo uns merda que nem eu aí se enganando, achando que fama e dinheiro te leva pra algum lugar. Podia te levar pro inferno e te deixar por lá. Tô de saco cheio de padrões, sistemas, simetrias. Sou o cara dos palavrões, esquemas, putarias. Mentira, sou dos nerdões e dos poemas que lerias. Essas maluquices tu nunca encontrarias por mim, Malaquias. Mentes sadias, um corpo bom e boa índole também, hein? Ha, tá mais difícil do que ver nota de 100, 100. Cunha, Temer, Dilma, Nog, Predella, Dom Cezão, MC da Miris. Encanhei como Jay-Z, sem mim, sem você, sem ninguém por aqui. É assim o tempo que promete estar por vir. Por aí, por aqui, não tenho indícios de ventos propícios a início. Sustento meus vícios em comícios para matar todos os Júlios e Tícios. São 2 da manhã e talvez eu devesse dormir cedo, sei lá. Porque às vezes eu escrevo essas maluquices do caralho e fico querendo gravar. Eu sou o caso clássico dos que se perderam tentando se encontrar, mas sou dos raros que não mandam frases de efeito querendo só se achar.